agora que eu quero ver. Bora esquentar. Deixa eu abraçar aqui os nossos patrocinadores. Nosso amigo Dieguinho aí do Ponto Mix. Também o nosso parceirão Azevedo e Família. Nossos patrocinadores. Valeu! Luxuoso Imperial. Essa festa tá só no começo. A gente vai detonando e a nossa galera chegando pra curtir o Imperial. Forró Brega do Sul, a gente tá só no comecinho. Bora. Alô, DJ Márcio, arrebenta, meu irmão. Imperial. Ego, David Boy veio só assanhar aqui. Ego, tu é doido, David. Bora ver! Bora, DJ Negão, só pra esquentar, maninho. E aí? Égua, tu é doido, é boy. Olha quem tu coloca no teu host, que ele diz o Haroldo Reis. É o Sérgio, moleque. Que se viu? Meu amigo Sérgio, gente nossa, o homem patriarca do nosso dinâmico, aquele castanhal. Esse é sangue bom, bora ver! Mais uma! E a galera tá esquentando. Hoje vai rolar muito brega. Hoje vai rolar muito forró, muito shot, muito arrasta-pé. Muita música boa pra você, hein? DJ Márcio tá na área, o Negão começou, o Márcio tá aqui. Logo mais tem David Boy. Logo mais tem o DJ Nando. E a festa só vai parar quando o galo cantar. Lá pras 6 da manhã, tu é doido? E aí, PC? Nem que eu me lasque. Meu amigo Zé Maria, o seu Zé do Imperial. Um abraço, meu amigo. Companheiro, é muito bom estar por aqui mais uma vez. Bora ver! Não. Luxuosíssimo Imperial. Olha o caqueado aí. Imperial. Imperial. Luxuoso Imperial. É. Imperial. Aqui. Eu quero ir contigo, amor, pro super dinâmico. É o magnífico digital do Pará. Toca aí DJ Netinho, só no caqueado. Com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. O DJ cantor do Pará. É que eu vou te contar, hein? Parceiros e amigos, a gente encontrando aqui na festa de hoje. O rei do caranguejo agora. Lá no APU, né, meu irmão? Durante muito tempo em Castanhal e hoje a gente está com o seu comércio lá no APU. Alô, Paulo, rei do caranguejo. E PC já tem 20 para nós matar. Oi, oi. Um abraço, Paulo. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. Imperial, para conquistar o norte do Brasil. Brasil! Bora fazer o shot! Olha o forró! Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o gen-gen-gen, Carolina. E todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Bora ver! Gente que nunca dançou, Carolina, nesse dia que dança, Carolina. E só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina. Chamaram o delegado, Carolina, pro mote fiscalizar, Carolina. E o xerife entrou na dança, Carolina, e começou a cheirar, Carolina. Carolina. Olha o shot. Carolina, Carolina, e começou a cheirar, Carolina. Mas que cheirinho gostoso que ela tem. Que morena cheirosa, rapaz. Olha. Quer cheirar também? Oxe, quem lhe deu esse cabimento, morena? Quer sentir um cheirinho gostoso? Vem que eu te dou. Flor de cheiro. Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xinguim, Carolina. E todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Cheirinho, Carolina. One. Carolina. DJ Márcio. Carolina, todo mundo tava lá. Carolina. Chamaram o delegado Carolina. Pro monte fiscalizar Carolina. O xerife entrou na dança Carolina. E começou a cheirar Carolina. Carolina. Carolina. Carolina. E começou a cheirar. Arrebenta, meu irmão! Imperial! Bora detonando só as melhores! Olha o shot aí! Meu olhar não leva jeito de chorar quando ver o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade minha é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Nos meus braços abraço o corpo de outro amor. Como um beijo que essa praia deu no mar. Meu olhar não leva jeito de chorar quando ver o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade minha é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Nos seus braços abraça o corpo de outro amor. Como um beijo que essa praia deu no mar. Oh. É o forró Mastruz com Leite. É o forró brega do Santo. Sanfoneiro Sano Pirica. O Chuoso Imperial. Bora, galera da externa, chega junto que a nossa festa tá só no começo. É muito forró, muito brega, muita coisa boa. Quero ver, bora. Meu olhar não leva jeito de chorar quando ver o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade minha é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Nos meus braços abraço o corpo de outro amor. Como um beijo que essa praia deu no mar. Luxuoso Imperial. Morena, diga onde é que tu tava. Onde é que tu tava, onde tava tu? Passei a noite procurando tu. Procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu. Procurando tu, procurando tu. Eu vivo triste, meu amor me beija. Mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena. Mas não tem nem pena se ele é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde tava tu? Se liga. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Chega pra perto, me dá um arroxo, que eu já tô roxo de tanto roer. Alô, Guedes! Chega junto, chefinho! Vou te contar. Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer. Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer. Uhul! Forró! Mastruz com Leite! É o Forró Brega dos Santos! Imperial! Hoje a gente tá luxuoso, quero ver. Morena, diga onde é que tu tava. Onde é que tu tava, onde tava tu? Passei a noite procurando tu. Procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu. Procurando tu, procurando tu. Chega pra perto, me dá um arroxo, que eu já tô roxo de tanto roer. Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só falta em morrer. Te procurando o caqueado, o caqueado, bora! Quando chega o verão é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. Sofre a menina, sofre o rapaz. Sofre a menina, sofre o rapaz. Sofre a menina, sofre o rapaz. Canário que muda pena dói. Amor que muda de penas dói. Canário que muda pena dói. Amor que muda de penas dói. E tome shot, mariquinha, e tome shot, Zazefine, e tome shot, e tome mais. E tome shot, mariquinha, e tome shot, Zazefine, e tome shot, vixe, e tome mais. Canário que muda pena dói, amor que muda de penas dói. Canário que muda pena dói, amor que muda de penas dói. É o forró Mastruz com leite. Aí galera, dê uma chegadinha aí na barraca do Alceu. A coxinha frita na hora, viu, meu irmão? É bem quentinho, tu é doido. Alô, Alceu! Bora! Bora! Forró Brega dos Santos, Imperial, Luxuoso! Quando chega o verão é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. Sofre a menina, sofre o rapaz. Sofre a menina, sofre o rapaz. Sofre a menina, sofre o rapaz. Canário que muda pena dói. Amor que muda de penas dói. Canário que muda pena dói. Amor que muda de penas dói. E tome shot, mariquinha, e tome shot, Zazefine, e tome shot, e tome mais. E tome shot, mariquinha, e tome shot, Zazefine, e tome shot, e tome mais. Imperial vai impressionar a tudo e a todos. Zé Davi, um cachaceiro, desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava, de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cababelos gritando, isso do conjunto bom. Como é que é? Fofona, fofona, fofona, Imperial. Fofona, fofona, fofona, tu é doido? Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cababelos gritando, isso do conjunto bom. Velho furado fazia forofofon, triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Aqui, Luxuoso Imperial. Imperial. Fechado, mas a música não saía. O triângulo, o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e o povo agarrado sem saber pra onde ir. Olha o shot! Fofona, fofona, fofona. Oi! Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo o conjunto bom. Vai minhas calanguinhas! Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo o conjunto bom. Vai sax! Ô caba bom! Bora ver! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Agora sim, meu amigo PC na área. Lá do lado do PC no Caiçara. Meu parceirão Elilson. O nosso enfermeiro também tá no circuito, hein? Esse é nosso seguidor. Bora, Edilson! Aqui, Luxuoso Imperial. Só as melhores. Só as principais. e o notebook. Comprei um notebook pra todo mundo notar. Na marra do meu cinto pendurei o celular. Entrei na internet para o mundo conhecer. Estou ficando louco de tanta coisa saber. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexo. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. Anote aí! www.calangoaceso.com. Muito forró! É tão gostoso, olha a cara, eu nem te conto. É ponto barra zero zero barra ponto ponto. Arroba quiligrama com mais W, eu nem sei quanto. Me deixou quase maluco, larguei o chifre no bruto. Pego mais 14 pontos. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. E a galera chegando, a galera invadindo os espaços. Essa quadra maravilhosa aqui. Olha quem tá na área, minha família do bairro da Coab. É que tu é doido, é? Grande André do Sertanejo, alô, nega. As nossas meninas. Um abraço do DJ Márcio, hein? Égua até. Epa, cadê o Janderson? Cadê o chefe? Bora ver. É tão gostoso, olha cara, eu nem te conto. É ponto barra zero zero barra ponto ponto. Arroba quiligrama com mais abra, eu nem sei quanto. Me deixou quase maluco, larguei o chifre no bruto. Pego mais 14 pontos. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexo. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. Você está bem, você está com o melhor. Luxuoso Imperial. Você está bem, você está com o melhor. Agora tudo tá mudado, tudo é pra melhor. Com a onda da internet não vou ficar só. Comprei um computador, já me interliguei. Coloquei o meu e-mail e me assustei. Uma atrás da outra, saí de uma doido. De repente entrei, bati um papo com ela, então eu lhe ganhei. Como é bom a internet, namorei um mês. Depois ela foi embora e eu me deletei. Fiz de tudo pra entrar, mas eu não entrei. Já tentei me informar do novo e-mail dela. O que é que eu faço com o site dela? Mas eu não vou desistir. Moleque, vai devagarzinho, vai. Devagarzinho eu vou entrar no e-mail dela. Devagarzinho. Menino assim eu vou botar no site dela. Ei. Do meu jeitinho eu vou entrar no e-mail dela. Quem sabe um dia eu vou falar com ela. Devagarzinho eu vou entrar no e-mail dela. Menino assim eu vou botar no site dela. Do meu jeitinho eu vou entrar no e-mail dela. Quem sabe um dia eu vou falar com ela. É o forró, o L de Pibuí. Entrando bem no e-mail dela. DJ Márcio Imperial. Agora tudo tá mudado, tudo é pra melhor. Com a onda da internet não vou ficar só. Comprei um computador, eu já me interliguei. Coloquei o meu e-mail e me associei. No site de uma menina, de repente entrei. Bati um papo com ela, então eu lhe ganhei. Como é bom a internet, namorei um mês. Depois ela foi embora e eu me deletei. Fiz de tudo pra entrar, mas eu não entrei. Já tentei me informar do novo e-mail dela. O que é que eu faço com o site dela? Mas eu não vou desistir de namorar com ela. Devagarzinho, bora. Devagarzinho, eu vou entrar. Edigenegão, vou cobrar a produção. Tá no site dela. Do meu jeitinho, eu vou entrar. Olha essa escada aí. Quem sabe da nossa nave, viu? Já vai fazer um tripulante. Cair com balde e tudo. Eu vou botar no site dela. Oi. Do meu jeitinho, eu vou entrar no e-mail dela. Quem sabe um dia eu vou falar com ela. Devagarzinho eu vou entrar no meio dela. Vem de você, eu vou botar no site dela. Luxuoso Imperial. Olha essa fumaça aí. Como é que é? Vai! Saí de casa na minha Belém Azul. Fui para a Zona Sul com meu amor encontrar. Levei bebida, camisinha e cigarro. Botei a mulher no carro e saí pra farrear. Minha mulher estava numa esquina. Avistou minha Belinha e começou a te faz de doido. Amante de novo a seu ambiente. Voltei pra casa com ver de quem se atrasa. Quando eu cheguei em casa, a mulher estava valente. Olha aí. Irresponsável, isso é hora de chegar. Eu te vi, era deixar você do lado de fora. Minha querida, deu prego na velhinha. Eu tava na oficina e saí de lá agora. Eu vi você passando no quarteirão. Eu acenei com a mão, você pra mim nem ligou. Nossa Belina, ela tem vidro fumê. Eu não avistei você, nem você me avistou. Tá muito bem, você teve muita sorte. Que é de vidro de transporte, eu não tô sabendo nada. Chegue pra perto, me abraça, por favor. Calha a boca, meu amor, que eu não gosto de zoada. Não gosto de zoada, ok? Você vai me ouvir sim. Ouvir o quê, mulher? Eu vou pegar essa sua Belina, você vai dormir e eu vou é pro forró. Que forró é esse? É o forró brega dos Santos? Ah, sim, eu vou também. Olha que é imperial, a gente vai detonando. Hoje todo mundo tá luxuoso, hein? Se liga! Saí de casa na minha Belina azul. Fui para a zona sul com meu amor encontrar. Levei bebida, camisinha e cigarro. Botei a mulher no carro e saí pra farrear. Minha mulher estava numa esquina. Avistou minha Belina e começou a assinar. Muito nervoso eu fiquei naquele instante. Vinha com a minha amante, não podia parar. Fiz um famoso meio e bastante. Depois levei minha amante de novo a seu ambiente. Voltei pra casa com jeito de quem se atrasa. Quando eu cheguei em casa, a mulher estava valente. Ei, mulher! Irresponsável, isso é hora de chegar. Eu devia era deixar você do lado de fora. Minha querida, deu um prego na Belina. Eu tava na oficina e saí de lá agora. Aí, galera, não esquecendo. Passando no quarteirão. Final do nosso verão. Você pra mim nem ligou. Nosso luxuoso imperial. Ela tem vidro. Vai fazer uma onda lá em Pirabas, né, pai? Na Orla de Pirabas. Fazendo sucesso legal. Não esquecendo que dia 3 de agosto, o 18º Baile dos Coroas, lá em Iracema, na sede do Dodô. E vai ser bom demais. É o luxuoso imperial. Olha essa música aí, gente. Olha essa música aí. Esse é um cantor de Castanhal, do Milagre, contando as nossas histórias. E a nossa quadra junina, como é que tá? Ai, ai, ai. Mas que saudade dos forróis em Castanhal. Forró de rua até o dia amanhecer. A cidade festejava, nunca vi nada igual. Ai, ai, ai. Mas que saudade dos forróis em Castanhal. Forró de rua até o dia amanhecer. A cidade festejava, nunca vi nada igual. No Milagre, o forró do Batista, pau de cebo, mata-pato, quebra-pote pra você. No Ianetão, a Salviano e Aguinaldo faziam uma festa até o dia amanhecer. O Pirapora se animava com chuvisco, o Didi lá no Estrela arrastava a multidão. Acabaram com o forró de rua, assassinaram nossa tradição. Acabaram com o forró de rua, assassinaram nossa tradição. Ai, ai, ai. Mas que saudade do sul. Chamando um abraço especial aqui ao Matheus, Thiago, Jameson, grande Milena, o Douglas, todo mundo da família. Sem embaçamento, hein? Lá do 15 de maio. Tá todo mundo com a gente aí, um abraço. Até o dia amanhecer, a cidade festejava, nunca vi nada igual. Guanabara, Altamira, agricultor, fazem a festa pra nossa população. Tem um tilu no interior, arrebentando e tocando até o dia clarear. A mulherada se arruma o ano inteiro na esperança de encontrar o seu amor do coração. Acabaram com forró de rua, assassinaram nossa tradição. Acabaram com forró de rua, assassinaram nossa tradição. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É doido. Mas que saudade dos forróis em Castanhal. Forró de rua até o dia amanhecer. A cidade festejava, nunca vi nada igual. Ai, ai, ai. Mas que saudade dos forróis em Castanhal. Forró de rua até o dia amanhecer. A cidade festejava, nunca vi nada igual. Você está diante da maior estrutura de som de Castanhal. Luxuoso imperial, o mais completo show de luzes e efeitos cinematográficos. Onde do forró, segura corações apaixonados. Só as melhores, e aí? Sou o primeiro homem da lua. minha vida não teria sentido se você não estivesse comigo. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. Bora ver! É inútil nada contra a corrente, afinal, quem decide é o coração. Imperial! O que será? Aqui! Será? Luxuoso! Que viver? Verá! O que será? Será? Quem viver? Demais! Hoje é só as melhores. Hoje é só as principais. A nossa festa tá só no começo, meu irmão. Aqui é Imperial. Eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Hoje é só na Azulzinha. EPC é só na Azulzinha hoje. Espero um outro dia pra te ver aqui. Tu é doido. De um jeito tão carente. Essa que é a boa. Sorriso transparente. Se agarrando em mim. Luxuoso Imperial. A vida vai passando e tudo é tão igual. Obrigado, obrigado. Temporal. Eu vou te contar, eu vou dizer pro retrô. Eu vou dizer que tu não trouxe ele. De cada dia. Eu era tão feliz, eu juro, eu não sabia. Obrigado, boy. Eu vou te contar, hein? Que nada. Vai que cola. Se o que viver sente, Imperial. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti. E não sei onde está. Se não tivesse ido. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Márcio. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto do meu rosto é feito um temporal. Feliz, eu juro, eu não sabia. Hoje da produção, na gravação do nosso CD ao vivo da festa, meu parceirão Ricardo Cedês. E aí, mano? Vai ficar só o filé, com certeza. Que qualidade é essa, hein? Sofrendo pela espera de te ver voltar. Se não tivesse ido, se não tivesse ido, eu era tão feliz. Bonde do forró, arrebenta coração. É o luxuoso, luxuoso. Uma atrás da outra. E aí? Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco. Não consigo me livrar dessa paixão. O teu beijo me fascina, eu me pego quase louco. Só Só você pra me tirar da solidão. Só as melhores. A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo, a essência, a razão do meu viver. Sinto falta do teu riso, teu abraço, meu abrigo. Tô morrendo de saudade de você. Aí eu digo assim pra ela: e eu te amo demais. Não consigo parar de te querer. Você é tudo em meu mundo. Nem sequer um segundo consigo te esquecer. Imperial. Eu te amo demais. Em meu quarto, quando eu deito em minha cama, só falta você. Só falta você. Bonde do Forró, volume 2. DJ Márcio. Olha o nosso amor valer. Quando a gente fez a primeira vez, como aconteceu. Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no teu laço. E perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. E aí? Não consigo esquecer essa emoção. É doido. De uma vez vem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, e se não some? Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Isso é bom, hein? Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Olha o nosso amor valer. Como é que é? Quando a gente fez primeira vez, foi lindo como aconteceu. Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no teu laço. Me perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer esta emoção. De uma vez sem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, e se não some? Te fiz mulher pra ser sempre seu amor. E essa canção pra quem tiver apaixonado, canta com o bonde do Forró. Segura aí! Luxuoso Imperial, aqui. É animal, é tão voraz esta paixão. Bora Calango, bora Giovanni. É vinda, pai. Só na manha, hein, pai? Mentira, pai. Grande Giovanni, a família Imperial. Hoje todo mundo luxuoso, só de boa. Meu amigo Calango, meu consideração. Esse é sangue bom. Sabe o segredo do meu coração. Logo mais tem de boy. Logo mais dando. É doido. Sem avisar. Hoje só os melhores. Bora! Demais pra mim, quando, sei lá, chega e me rende. Me devora, depois some, a alma chora. É inevitável te amar assim, e quantas vezes digo não, mas lá no fim, sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão, se tento esquecer lá dentro. Fica surdo, Valeu, Guedes. Tu é doido. Aí, negão, beleza, negão. Depois some. E aí? A alma chora. É inevitável te amar assim. E quantas vezes digo não, mas lá no fim. Essa música é linda. Três. Olha o forró. Paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Um descuido, um deslize do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar. E me ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão, se te deixo ir. Mas eu vou voltar te procurar, tentar me redimir. De um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um gole a mais. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E aí? Que você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios água disse que foi covardia o que eu fazia. Como é que é? E foi embora. Foi levando a paz o meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito me responda, pelo amor de Deus. A gente mandando muito forró, muito short, muita coisa boa. A festa hoje não tem hora pra parar, viu, meu irmão? É o Forró Brega do Sam. Luxuosíssimo Imperial. Luxuosíssimo Imperial. A novidade sempre começa aqui. Bora fazer o shot original. Oi! Meu papagaio está falando até demais. Tudo que ele vê, ele pede, ele faz. Meu papagaio está falando até demais. Tudo que ele vê, ele pede, ele faz. Se ele pedir um beijinho, eu dou. Se ele pedir um abraço, eu dou. Se ele pedir um cheirinho, eu dou. Tudo isso eu faço. Mas um dia meu papagaio pediu o que não devia. Chamou-me assim para o lado, falou o que ele queria. Aquilo. Querias, querias. É doido. Querias, mas não te dou. Querias, querias. Querias, mas não te dou. Imperial. Meu papagaio está falando até demais. Tudo que ele vê, ele pede, ele faz. Meu papagaio está falando até demais. Tudo que ele vê, ele pede, ele faz. Se ele pedir um beijinho, eu dou. Se ele pedir um abraço, eu dou. Se ele pedir um cheirinho, eu dou. Tudo isso eu faço. Mas um dia meu papagaio pediu o que não devia. Chamou-me assim para o lado, falou o que ele queria. Me dê. Querias, querias. Querias, mas não te dou. Querias, querias. Querias, mas não te dou. Meu papagaio está falando até demais. Tudo que ele vê, ele pede, ele faz. Meu papagaio está falando até demais. Tudo que ele vê, ele pede, ele faz. Se ele pedir um beijinho, eu dou. Se ele pedir um abraço, eu dou. Se ele pedir um cheirinho, eu dou. Tudo isso eu faço. Mas um dia meu papagaio pediu o que não devia. Chamou-me assim para o lado, falou o que ele queria. Olha que aqui é Imperial. A gente vai fazendo a festa pra você. A nossa galera que já tá presente com a gente, claro. Curtindo o Forró Brega do Sam, vem. Que festa bacana. Muitas emoções. Querias, mocinha que completa 15 anos. É uma loucura, ninguém pode ser grave. Cabelo comprido que já bate na cintura. Não usa trança para não se atrapalhar. Prende no cabelo um lacinho colorido. Na sua idade ela sempre está sorrindo. E o namorado quer agradar a namorada. Fala meu amor, quero teu sorriso lindo. Olha aí a onda. E o namorado quer agradar a namorada. Fala meu amor, quero teu sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, minha linda namorada, que sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Bora, Paulo. Sorriso lindo. O rei do caranguejo agora é no APU. Namorada, que ainda continua sendo aqueles grandão, hein? Aqueles que só a pata pesa meio quilo, é aquele mesmo? Será? Não é sarará, não, não. Eu vou lá, eu vou lá. Alô, DJ Márcio, arrebenta, meu irmão. Toda mocinha que completa 15 anos é uma loucura, ninguém pode segurar. Cabelo comprido que já bate na cintura. Não usa trança para não se atrapalhar. Prende no cabelo um lacinho colorido. Na sua idade ela sempre está sorrindo. E o namorado vai agradar a namorada. Fala, meu amor, quero teu sorriso lindo. E o namorado vai agradar a namorada. Fala, meu amor, quero teu sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo. Sorriso lindo, minha linda namorada, que sorriso lindo. Quero ter sorriso lindo, quero ter sorriso lindo. Sorriso lindo. Imperial vai. Essa gente vai morrer, inveja vai morrer. E a gente nem liga, pode o mundo guerrear. Deixa quem quiser falar que a gente nem liga. Vamos enchendo a barriga de amor, não é intriga. Que acabe o nosso amor. A gente se faz de bobo, é pra enganar o lobo, esse pregador. Deixa a porta, bata a porta pra essa fera não entrar. O amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente passear. Fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Oi! Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente passear. Imperial. O povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem liga, pode até no chalera e pedir pra conversar, que a gente nem liga. Entre nós não há fatiga, nossa casa, nossa amiga é a força da razão. É o amor no meu peito, a carícia no meu leito, a grande paixão. Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente variar. Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente fabiar. Essa gente vai morrer, e a inveja vai morrer, e a gente nem liga, pode o mundo guerrear. Deixa quem quiser falar, que a gente nem liga. Vamos enchendo a barriga de amor, não há intriga, que acaba o nosso amor. A gente se faz de bobo, que é pra enganar o lobo, esse pregador. Oi! Fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Bora que é imperial! A festa tá bonita! Bora meter ficha! Olha aí, gente! Vamos curtir esse forró! Você gosta? Eu gosto de forró e acho bem melhor. Quando o forró é daquele arrepiado, olha a morena vai na frente com aquele rebolado. É a gente aqui atrás só fazendo cadeado. Eu gosto de forró e acho bem melhor. Quando o forró é daquele arrepiado, olha a morena vai na frente com aquele rebolado. É a gente aqui atrás só fazendo caqueado. Caqueado. Caqueado, caqueado. Calango, caqueado. No cangote da morena a gente dá aquele fungado. É doido. Caqueado, caqueado, caqueado. No cangote da morena a gente dá aquele fungado. Olha o forró, a gente dança agarradinho, com rostinho coladinho, molhadinho de suor. A discoteca é dança de americano, o homem entra pelo cano rebolando só. Só, só, só, só, é por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Só, só, só, só, é por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Daqui a pouquinho já tem CD ao vivo da festa. Os melhores momentos da festa de hoje. Ricardo CDs, preparando tudo pra você. Oi. Eu gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado, e a gente aqui atrás só fazendo cateado. Eu gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na olha frente aí, PC, com aquele rebolado. Nosso enfermeiro metendo ficha. Fazendo cateado. Oi. Cateado, cateado, cateado. No cangote da morena a gente dá aquele fungado. Cateado, cateado, cateado. No cangote da morena a gente dá aquele fungado. Esse negócio de matar gente no sertão já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. Levei uma surra tão danada, uma surra caprichada por meu pai e minha mãe, que eu arribei de casa. 18 anos incompleto, 1930, ingressei nas forças. Revolução como diabo, tiro como diabo. Olha, nunca dei nenhum. Eu queria ser artista. Aham. Ingressei na RCA, onde estou até hoje, graças a Deus. Aí eu já era artista, artista do Nordeste, meu sonho. Comecei a sentir saudade de casa. Homem, pelo cartaz que eu tenho, eu acho que já dá pra voltar. Eu quero dar uma surpresa danada, meu pai. A surpresa vai ser tão grande que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. Regressei. Regressei. Voltei pra casa. Cheguei em casa de madrugada. Tu é doido? Tô ali, naquela madrugada sertaneja. Frente a frente. Frente a frente pra minha casa. E chamei. Chamei. Papai. Vou de casa. E pai. Vou de casa. Me lembrei do prefixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Imperial! Para sempre, Senhor Deus, louvado! É seu Januário? Sim, senhor. Tô vindo do Rio de Janeiro, seu Januário. Trago um recado pro senhor. É do filho do senhor. Mandou até uma coisinha pra lhe entregar. Tô morrendo de sede. Quando vim de lá, traga um copo d'água pra mim. Copo não, traga mesmo um coco. Fiquei olhando pela greta da janela. Aí viu, velho, acendeu o candeeiro. Escutei o divulgado do caneco no fundo do pote. No fundo do pote, lá no fundo. Olha o caneco! De bongo? Aham. Aham. Lá viu, velho, pelo corredor. Caneco numa mão, o candeeiro na outra. Chegou mesmo na janela que eu tava. Arriou o copo d'água no batente da janela. Tirou a tramela. Abriu a janela em cima de mim. Vixe. Aí eu senti o cheiro dele. Aquele cheiro antigo. Aquele. Aquele. Aquele cheiro antigo. O cheiro aquele de gambá. Ele candeou-se, levantou o candeeiro acima da cabeça, me interrogou. Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, seu coisa. Santana, Gonzaga chegou. Viva Deus, a meninada. Ei! Menino como o diabo. Márcio. Irmão que eu não conhecia. Aqui. Aí ninguém dormiu mais. De manhã cedo, a casa já tava cheia de gente. Aí eu digo, agora eu vou fazer bonito. Vou cantar pra esse povo. Desembaiei a sanfona e mandei brasa. Quando eu pensei que tava agradando, Raimundo Jacó gritou lá do meio do povo: Luiz, respeita Januário, moleque. Pra recordar a quadra junina. Tu é doido. Quando eu voltei lá no sertão, aqui zombado em Januário, com meu pole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Que me falou que o Zé Gato, Zé Jacó. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita o Zé do Baixo do teu pai. Respeita o Zé do Baixo do teu pai. Respeita o Zé do Baixo do teu pai. É que uma atrás da outra, pra recordar nossa quadra junina. Só as melhores. Forró Brega do Santos, Imperial. A vida do lavrador, o Imperial, é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redenção. A vida do lavrador, o Imperial, é um trabalho pesado. É doido. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redenção. Aqui. Pra reunir mulher e filho, quando é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar, para acabar com uma seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar, para acabar com uma seca no meu Ceará. Mas quando começa a chover lá no seu pomão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção e vê tanta fartura lá no seu sertão. Mas quando começa a chover lá no seu pomão, é milho. Olha, verde, se não abastecer a nave, o sertanejo de a nave não vai continuar sobrevoando, hein? Tanta fartura lá no seu sertão. Ai, ai, ai. Alô, Dubá! Alô do bar, alô do bar, manda mais uma aqui pro DJ. Alô DJ Márcio, arrebenta meu irmão. Eu arrebento sim, e aí? A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redenção. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, da noite de redação. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar, para acabar com uma seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Meu brother Paiacã, meu irmão, sangue bom, por sinal, muito bem acompanhado, hein, moleque? É doido. Bora, Andréia Negra, Tamir, vocês, um abraço! O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. Aqui. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. Oi! Canta Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão. Canta roçadeira, que traz a flor que nasce do teu coração. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. Canta Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão. Canta roçadeira, que faz o dor que nasce do teu coração. Hoje a festa é regada, muito forró, muito brega, muita coisa boa pra gente se ligar, viu gente? A gente vai, claro que sim, detonando e fazendo a festa pra vocês. É Vai rolar de tudo um pouquinho aqui, o que se recorda. Legal? Daqui a pouquinho tem o meu parceirão, David Boy. Logo mais o DJ Nando, o nosso maestro que tá chegando. Por enquanto, o DJ Márcio, bora ver! Canta, Juliana, e traz a flor que nasce da tua paixão. Canta, roça, queira, que traz o dor que nasce do teu coração. Luxuoso Imperial. Ele está na área. Ele está na área. É o DJ Márcio. Arrepia, meu DJ. E agora? Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. E os rumos? E os meus rumos são de quê? Solidão. Onde está você? E aí? Noites tão frias. Ausência me devora o coração. Imperial, a melhor festa do Pará. Bora recordar, bora bregar, bora dançar, bora chamar a gata, bora encostar no peito o cabeludo. Égua. Eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você. É, galera, pra tá filmando isso aqui, olha. Meu amigo Calango fazendo onda com a máquina de fumaça. Eu nunca vi uma onda dessa. Calango, tu é doido, doido. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. Dali, Márcio. Luxuoso Imperial. Vem me ensinar como se amar. Ai, vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Eu quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. É o Forró Brega dos Santos. Bora, velhinho! Amor e loucura. Luxuoso Imperial. Sinto-me presente em sua mente. Sombra que se faz além do dia. Boy, tá lindo aí? Pois me queima ardentemente um sentimento. vento aceso, meu amor. Quero você num longo beijo. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Quero você num longo beijo. Volte pra mim. Por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante o amor se transforma profundo. E sem você, só penso em morrer. Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando, mas por favor, volte pra mim. Oi! Volte pra mim. Mete ficha, bora! Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. O amor é fogo e paixão que invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta beleza. Luxuoso Imperial. É o luxuoso, luxuoso. Agora sim, olha aí o sucesso. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédio. Minhas forças se acabando com a mesma roupa branca. Aqui, nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor está me chamando. É doido, hein? E chefe, mas não é que nem lá em Capitão Pocinho não, né? É 25. Ah, rapaz. Nosso Senhor. Agora que eu me lembrei. Ah, ladrão. Bora nessa, vamos detonar só as melhores. Daqui a pouquinho, o CD ao vivo, a primeira parte. Ricardo CDs, Ricardo! Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Lindas flores estão bordando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada, sinto a vida já mudando. Senhor, Deus, assim. Como é que é? Lá pro céu está me chamando. Luxo. luxuoso imperial. Luxuoso imperial. Oi, Senhor. Luxuoso. A chuva que cai me lembra você. Já faz tanto tempo e eu não consigo te esquecer. Os pingos da chuva me levam ao passado. Momentos felizes marcaram nós dois. Seus olhos vão brilhar, meu bem. Só pra recordar. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. Em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. Pede pra mim. Peça ao DJ. Alô, Guedes. Alô, patrão. Fecha os olhos pra sonhar. Por favor. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Não diga tantas vezes não. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso e o tesão. Oi! Uma transa até se jura amor. Olha o volume. Ligue o volume do amor. Eu sou o Márcio. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Por favor, me diz se eu te chamei em vão. Em vão. Forró Brega do Santos, onde a gente vai rolar muito brega, muita coisa boa e muito forró. Tá legal? Bora relaxando que a festa tá legal. A festa tá bacana, hein? Já já, David Boy. Logo mais, DJ Nando, nosso maestro. E aí? Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa... E patrão, tu tá na mídia. O tesão numa trança até se jura, amor. Ligue o volume do amor. Eu sou o Márcio. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Por favor, me diz se eu te chamei em vão. É o luxuoso, luxuoso. Uhul. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Bora que é Imperial! E aí? Só as melhores, só as principais. Forró Brega do Santos, é Imperial. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Se liga. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi.